tempo que é curto pra te ver. Na segunda o carro quebra, terça-feira estou sem grana, vou à missa na quarta e quinta, quando acaba fica tarde pra te ver. Sexta-feira estou de cama, sábado eu lhe telefono, o domingo é meu descanso, mas prometo que um dia vou te ver. Vou te ver, vou te ver, pode acreditar, eu vou lá pra te ver, pode me esperar. Vou te ver, vou te ver, pode acreditar, eu vou lá pra te ver, pode me esperar. Como é que pode? Oi, oi, oi, como é que pode? Mas prometo que um dia vou te ver. Eu sei que é difícil acreditar. Tem gente que só quer me complicar. Preciso, juro, que na quarta o carro quebra, terça-feira eu vou à missa e que só namoro com você. Vou te ver, vou te ver, pode acreditar, eu vou lá pra te ver, pode me esperar. Vou te ver, vou te ver, pode acreditar, eu vou lá pra te ver, pode me esperar. Vou te ver.